papapá, mas se tiver com 911, ganha uma BR, vai manter sobrevoando a cidade baixa. Tente. Ah, 1895, pagar errado pro senhor. Então tá bom. Pode prosseguir via Alfa, reportando seu Juliette. Alfa para o Juliette. Obrigado, senhor. Olá, Solo, boa tarde, web 5728, posição de número 5, centro da TI. Cenário pronto, cabeceirão no 7. Na proximidade de Duna, mantendo 500 pés sem interferir com a sua aproximação. Sim, o 8, o Caracaju é subida, curva direita após a decolagem, 5005 é o código, 198 é o controle. Posso estar errado, mas a curva inicial não é a esquerda? É isso mesmo, eu falei direita? Foi. É o almoço que tá faltando, é isso mesmo, esquerda. Ah, tá certo. 330, Recife, turismo 58, Puca Caju, primeira é esquerda. 5.5198, web 5728. 5728, correto, chama pra puxa acionar. Chamará, obrigado. O Papá Romeu Charlie, completo esquerda para 060 para interceptar o localizador. 060 no lote Romeu Charlie. Localizador 924. Completo final torre 118.6, bom pouso. 126, bom. So on, from 1825, Tower 1. Gol no 600, vai manter antes da Juliette, tá ok? É 1895, mas é que a gente tá tanto no condicional aqui que a gente paga 186, até o pessoal do controle mesmo. Senhor, desculpa aí. 1895. É 60, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060. 060 na Mari, na 3, Papá Romeu Charlie, apenas para informação, tem um helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, sem interferir na sua aproximação. Passaredo, agora está autorizado, chofrei neste táxi. Tente 1895, gol no 924. 1895. Torre Salvador, eu gol o 924 e 1895. Luiz Kef Wolf, mantém a posição, para a próxima final da 10. Controla 200, fazendo o retorno, gol no 924. Índia November Alpha, corredor Interlagos, reporte rotatória. Reportarado na rotatória, o Indiana do Beral. Papá Romeu Charlie estabilizado? Rua de Duna, interceptar o localizador. Já está estabilizado? Afirmativo. Sente, completo final, mantendo a presente velocidade até o marcador, o Papá Romeu Charlie, chame torre, 1895. Torre 1895, Romeu Charlie. O gol no 697, esquerda 150 para interceptar o localizador, desça para 12.000 pés, o ajuste 1095. Esquerda 150 para interceptar o localizador. Então 3144, reduza para 2209. 220, reduz. Turi Point, Excelima, Fox 21. Fox 21, tá bom, tá. Grito Papá Romeu Charlie, prossiga. Romeu Charlie já estabilizado no localizador. Gente, reporte no externo, baixar travado. Reportar no externo, baixar travado, Romeu Charlie. 330 para o táxi, o POV 41, Oceano Salvador, autonomia 3 horas e meia. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. 5. Descida direta para 3000. Autorizado. 0 no 5, 3000. Então 3660, reautorizado 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 3566, sendo identificação, autorizado chegar na mar e desse mantém o nível 050. 050, 50. Vai que o Juliette Romeu confirma posição? Eco Golf, decolador 18, chame 1-19-80, bom voo. 119-0, uísque Eco Golf. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Alfa, November Delta. Short taxi. Clear report, taxi 7672. Controle Salvador, Papa Tango, uísque Eco Golf. Trip 5267, ainda na escuta do controle? Papatango, Whisky, Eco, Golf, contato radar, sua para o 280, saída da EL. 280 da EL, Whisky, Eco, Golf. Você não quer se mudar o motor, hein? O Papa Romeo Alfa, November Delta, senhor. Já estabilizado. Complete, aproximação, torre 11895, gol 97. 1895, Del Rey, eu vou cruzar o eixo da pista 1-0, se autorizado. A gente mantém a posição, tem um tráfego na curta final da 1-0. Após o mesmo pousar, será autorizado o cruzamento do campo. Mantenha 500 pés no setor. Sim, Matheus, mantenha 500 pés, eu saio na 2000, senhor. Eu vou 1-9-7, final da 1-0, compra. Chane 0-1-40, Papa Romeo Alfa, November Delta. Mantenha a escuta. Gente, Romeu Fox Lima, senhor, código 0122. É o meu rei, senhor, no corredor Axé. Gente. Lima. Gente. Controle Salvador, o Wind November Alpha está visual com o campo na proa da rotatória. Posição, mantém a posição no 924. Salvador, é o Índia November Alpha, está sobre a rotatória para pouso, campo avistado. Índia November Alpha, intercepta o sinal da 1-7 na rotatória e continue na aproximação, aguardando instruções para pouso na 1-7. Ciência já está na proa da interceptação da 1-7, chamará mais 3 milhas fora, Índia November Alpha. Gente, apenas para informação, Romeu Fox Lima, temos um tráfego agora nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, é um Charlie 150. Correção, o Robson 44. Romeu Alfa November Delta, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 1-0, me chame para cruzar o eixo de decolagem da 1-7. Autorizado o cruzamento da 1-0, chamará após o cruzamento da 1, antes do cruzamento da 1-7, senhor. 1-0, vai estar travado, voo 1-9-7. Voo 1-9-7, altímetro 1-0-4, aguarde pista livre. 1-14, aguarda. Estou Papa Romeo Charlie no solo 2-2, libera direito, chame 1-2-1 na décima nave. Índia November Alpha, 360 pela direita, reporte reinterceptando a final da 1-7. 360, imediato pela direita, Índia November Alpha. Mike Juliette Romeu, apenas para informação, temos uma aeronave nas proximidades de Vera Cruz, se deslocando no rumo do Farol da Barra, mantendo 7 pés. Uno 924, apenas para informação, seu portão previsto é o Uno. Infelizmente não está sendo possível por conta dos tráfegos que estão aí. O passareiro que está aí na entrada da Índia e o WebJet que está fazendo um pushback. Aguarde mais alguns instantes. Ok, posição Uno, está aguardando o 924. Uno 22, posição normal. Já próximo para da Barra e visual com tráfego nas proximidades do de Duna, o Robson 44 mantendo quieto de pé. Hours and 40 minutes, Salvador. Dona 7. Samará livrando o eixo, Grafo. Menino Vemirafa, composto 390, agilizando, e reporte na curta final da Ona 7. Completando, agilizando e reportará na curta final da Ona 7, o Índia Vemirafa. Prossiga, guardião. 0-1-4 Lima, Lima Fox, seu controle, prossiga. Acionado 5534. Apenas confirmando, Papatango Lima, Lima Fox. Papatapá, Lima, Lima Fox. Tente na proa de Amã, descida para 4 mil pés, ajuste no 0-4. Para 4 mil na proa de Amã, Lima, Lima, Fox. Alfa November Delta, senhor. Tente Alfa November Delta, até a minha escuta, até a vertical do destino. Afirmativo, na sua escuta então, Alfa November Delta, grato. Taxi, mas depende, gentileza. Eu, Matheus, 2230. Uno 697, solo 25. Direito, 1920, 19. Liberado direito, 1219, uma boa, 1697. O Romeu Fox Lima, o tráfego anteriormente mencionado do Mike Juliette Romeu, agora na sua posição de 9 horas, está a 2 milhas. Fique atento ao início do táxi do WebJet, pode reestar via Juliette, portão 1. Fique atento ao táxi do WebJet, reestar via Juliette, portão 1. Estabilizado. Galeão aprovado, nível de voo 360, via para o ISC 50 e deve, upper November 857, Porto Seguro, upper do Luno 6, após conforme a rota do plano de voo. Subida da El Lida Bidev, curva direita após a decolagem, 5006 é o código, 5006 e o controle 198. Para posicionar o TAM 3193. Fala no 697, Robinson. 26, autorizado, Lima Lima Fox. Paulo Tiago, good afternoon, Star Way 1-1, crossing 1200, climbing flight level 330. X-Way Lima Fox 1-1, radio contact and departure, climb to level 330, pick departure. Okay, Paulo Tiago, climbing flight level 330, Star Way 1-1. TAM 3660 estabilizado? Afirmo. Complete aproximação, torre 12895, bom pouso. 295. O Romeu Fox Lima, o tráfego anteriormente mencionado, agora na sua posição de 12 horas, 4 milhas no deslocamento contrário. 4 milhas à sua frente, no radar aparece 600 pés. Aproximando da linha do Fox Lima. Afirmativo, mantém a posição no 697. O objeto 5728, puxa a cena no portão 5, chama para início táxi. Puxa a cena, chama táxi, obrigado. November Delta, transfere controle 199 decimal 8. Agora 798, agradeço, até a próxima. 260, alterna 1288. 260, 1288, isso é Golf. Salvador, tá 3660, boa tarde. Meia milha para Simbra, baixar e travar. 3660, altímetro agora é 10 no 4, aguarde pista livre. Guardando autorização de pouso, 3664. 144, no solo 28, libere à direita e chame 1219. 329, aliás. 9 horas na posição. Já está igual quando ciente, o Alfa November Delta, apenas para informação adicional, temos helicóptero também, 3 milhas à sua frente, a 500 pés. Sente, frequência livre para coordenação Alfa November Delta. Transfere agora para livre, agradeço, até a próxima, já está na reta final para pouso. Eu tenho condições de ingressar com segurança aí pro portão 5. Posicionar de forma calibre também. Olha, o canal 7 agora está. Ah, tá afirmativo. Gente, tá agora de mais alguns instantes. Gente, o tráfego do Mike Gillette Romeu anteriormente mencionado, agora na sua posição de 12 horas, 2 milhas no deslocamento do farol da Barra. Correção, farol de Itapuã. Gente, já está atento com ele. Não tá visual, mas já tá atento. Ah, agora sim visual, tá? O Mike Gillette Romeu, informação de tráfego, temos um helicóptero agora na sua posição de 10 para 11 horas, está 2 milhas à sua frente. Gente do tráfego, no visual, Mike Gillette Romeu. Está mantendo 400 pés na linha do litoral. Mike Gillette Romeu. Gente, aposto que sua sul, o Mike Gillette Romeu. Está no visual. Ram 3566, desça para 2 mil pés, ajuste no 04, livre LS. Bom voo, fica com Deus. Passa 2230, contato radar, sua para 260, saída Gole. 260 no perfil Gole, 2230. Lima, Lima Fox, desça para 3 mil pés, ajusta no 014. A 3 mil, Lima, Lima Fox. Travel Paris, direção Interlagos, pistola de Desilete. É, te mantendo corredor Interlagos, reporte rotatória. Contra a rotatória, Júnior. 28750 a bordo, 2 horas e 45, Fortaleza alterna. Taxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1865728. Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado, um ótimo serviço, é 1865. 95. Maravilha, obrigado, um ótimo serviço, daqui a pouco. É, obrigado, bom voo pro senhor. Autorizado, tá 3804. 3804, autorizado, obrigado. Salvador, 3660, livrou na escuta, boa tarde. 3660, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia 03. 5728 vai aproximando-se do ponto de teste na próxima. Boa tarde, 5728. Alinha e mantém, cabeceira no zero. Ocupou agora e mantém a 20, 5728. Zipar Intersection. Voo 1754, centro de Quebec. 1754 para Campina Grande, agora as cópias. Fernando, cópia 754. Trilho Chanel 63, ano 5. 63, ano 5, até uma identificação dessa via, chegada a Bonfim. Para 4 mil pés, o Kenegal no 0 no 4. A tua ajustando 1014 para 4 mil. 63, 1, 5 dias chegada. Lomeia 00, aguarde com a pena salva. 2, 1, decola 2, 3, 4. Chame 1, na hora de esmalte, por favor. 1988, thank you, good day, web 671. Juliette, chame Torre Salvador 1 no 8.95. 1 no 8.95, Juliette. Torre Salvador, passando, Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Júlio, te aposto na rotatória. Contra a rotatória, Juliette. Web 5728, autorizado a decolar, vento 120 graus, 109. The 310, bomba departure, Web 671. Sway Lima Fox 121, contact Recife 103, 126.85, if unable 125.45. Sway Lima Fox 125, if unable 2545, start where 121, follow. Vitor Índia Juliette está presente, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 1-7, Juliette. Reporta na final de 2 milhas, 1-7, Juliette. A curta, o Zastri, 5-6, bem embaixo para lá. 0 vento, 1-3-0 graus, 1-2-9, ajuste, 1-0-1-4. Obrigado, livre pouso, 1-0-7. Objeto 5728, decola ao 3-5, controle 1-9-8. Aproveite, obrigado. Mike Juliette, Romeu, qual parte queira prosseguir? Abata, senhor. Ok, o translado está presente, aproximação direta ao pátio da base, reposto no solo controlado, vento, 1-3-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0-4. Aproximação para a base sem interferir com o eixo de aproximação da pista 1-7. Afirmativo, está presente, autorizado, curva à esquerda. E efetuou o cruzamento da final da 1-0 sem interferir com o eixo da 1-7-2-8, Mike Juliette Romeu agilizando. Correto. Vitor de Juliette, é um transato posto, pista no 7, vento no 30 graus, no 14, informa, helicóptero Lopes 44, aproximando para o pátio da bata, sem interferir com este aproximação do 1-7. Vitor Índia, Júlio. Autorizado, pouso no 7, entre atrás do helicóptero, no pouso na bata, Júlio. No 3566 no solo aos 37, ao livrar direito, 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9-3-5-6-6. Center. Salvador, voo na 780, informação Quebec. Voo na 780, aciona identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1-0 no 4. Lima Lima Fox desça para 2 mil pés autorizado. Final ILS X-Ray pista 1-0. Reporte estabilizado no localizador. 2 mil para o final ILS, reportará estabilizado Lima Lima Fox. Alfa em Juliette, Alfa em Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, são 3566. Estacione, chame para o pushback, ok? Vou ter a aeronave da companhia que vai passar aí atrás e estacionar à sua esquerda. Aguarde para o pushback. São da 97 e vai para a final da bata. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tráfego avistado, o tráfego já está cruzando a cabeceira. Pode prosseguir para o pátio, reportar no solo controlado. Juliette Romeu. Reportará no solo controlado, Romeu. Record. Boa! Saredo 2230, chame centro Recife em 128, a decimal 8, alterna 126, decimal 0. Boa! Operacionamento. Solo azul 4089. 089, possível. Solicitando autorização, pode atender. Juliette Romeu, solo controlado na base. Solo controlado aos 3 lados, grande frequência, Mike Juliette Romeu. Prato, boa. Gente de olho. Paulo Salvador, Tripe 489, Vista Romeu, Vitória da Conquista. Tem 1 no 8, decimal 95. Meu nome é Cidrado, Lima, Lima Foto. Lima, Lima Foto, estabilizado no cupo localizador. 804, desça via para 2 mil pés, QNH 1014. Recomeu no 014, 3204. Confirmando 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Way, pistão na zero. Reporte estabilizado no localizador, TAN 3804. 2804, reportará estabilizado. Copy, gol 1806. 806, autorizado para Aracaju, nível 190, na Golf 677. Decola da 190, curva à esquerda, saída Puca. Jamo e depois Aracaju, aciona 5021 e o controle 1 no lado decimal 8. O clear to fly direct both intersection, Ocean 6141. Objeto 6721, chame centro Recife, Webjet 6721, contact Recife Centro 126.85, if unable 125.45. 126.85, 124.85. Thank you, good day, Web 6721. Good day, have a nice trip. Thank you, nice day, sir. Autorizado, chame táxi. Autorizado para Vitória do Espírito Santo, nível 380, aeroviário Perisque 50, decola da 10, curva direita, saída da El, Lida, depois BEV, aciona 5042 e o controle 1 no 9 decimal 8. Salvador, gol 1754, estou por questionamento. Jet 5728, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Ok, obrigado, passa aí. Afirmativo, chão para acionar. Camarada, doutor. Salvador, gol 1754, para custo de treinamento. Aqui aguarde um minuto, aguarde.